Acho que o Neto tem que ficar se prendendo nesse bagulho de ficar falando de militância, só de problema. É de a liberdade que tanto pregou. Que... Nascido nas ruas sangrenta da leste, criado entre putas, bandidos e vermes. Sou a sequência de um plano infalível. Me sinto mais forte, me sinto imbatível. Liberto, prossigo no que acredito. Cristo é comigo, não nego, eu vivo. Sei que as palavras vão dar zum zum zum. Eu tô numa nova estação, carta 1. Acho que é mó viagem. Acho que tem que crescer força. Porque senão funk é a diversão. Senão funk vira diversão.